Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 141ª emissão de Quotas de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quotas temporais irão localizar-se exclusivamente na década 1960. Recordo os meus amigos ouvintes que as últimas 20 emissões de quotas de música gravadas no ano passado foram dedicadas aos últimos 20 anos da história de música nacional e internacional, o que se traduziu na audição de alguns dos maiores sucessos musicais entre 1991 e 2011. Desta feita, alargamos o período temporal e os últimos 5 recantos de 2012, que têm início hoje, serão assim centrados nos êxitos das últimas 5 décadas, 50 anos, amigos ouvintes. Iniciamos com Theme from a Summer Place, 1960, que é, como o próprio título indicará, uma faixa da banda sonora do filme A Summer Place, um lugar de verão, datado do ano anterior, 1959. Esta versão, talvez a mais popular de todas, pertence a Percy Faith. Ao ocupar o número 1 durante 9 semanas consecutivas, é ainda hoje o instrumental que esteve durante mais tempo no topo da Billboard, a tabela oficial de vendas dos Estados Unidos da América. A próxima melodia ficou igualmente ligada ao cinema. No ano seguinte, 1961, foi dada a conhecer uma canção trazida pela voz de Ben E. King, do famoso álbum de estúdio Don't Play That Song. Mais tarde, e assinalando os 25 anos do lançamento do single, em 1986, foi incluída na banda sonora da longa-metragem com o mesmo título, Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. 1962 foi marcado pelo início da carreira a grande escala do agrupamento musical inglês The Beatles. Há 50 anos, apareceu nas rádios o primeiro single dos rapazes de Liverpool, Love Me Do. Eurovisão da Canção viveu em 1963 a sua 8ª edição. Iria decorrer em território gaulês, já que a França havia vencido o certame no ano anterior, mas os responsáveis franceses recusaram a organização do evento, que assim teve um lugar em Londres, capital do Reino Unido. Grit e Jørgen Ingmann tornaram-se no primeiro dueto a vencer o festival. E agora, se os meus amigos ouvintes me permitem, Festival Eurovisão da Canção, 1963. Canção número 8, Dinamarca. Título, Danza Visa. Orquestração, Maestro Kai Mortensen. Serão intérpretes, Greta e Jørgen Ingmann. It's always life in Landgut. A little kinkus, I'm vain. Og siden jeg nynner at livet begynder sit spil i dit sind. Et sølvfløjt fra en trætop, en trætopkatlyd af en kat. En risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du, hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro. Der en står puk. Med os to, jeg var med os to, dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker det danser vi hen. Sølvfløjt fra en trætop, et trætopfladt lyd af en kat. En risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro. Der en står kuk, kold af sengen og går over solens ro. Med os to, jeg er med os to, dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Dentro do mesmo contexto e voltando à normalidade no locutor, um ano depois, Portugal assistia pela primeira vez ao Festival RTP da Canção. Em 1964, António Calvário foi o primeiro representante luso na Europa musical, graças à sua vitória com a melodia Oração. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei, perdão. No entanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão. Senhor, eu confesso o prejúrio de tantas promessas. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor na vida jamais encontrarás. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. Chanur Varinag Aznavourian é o nome completo do artista conhecido por Charles Aznavour. O cantautor francês criou, juntamente com Jacques Plante, a canção gaulesa mais popular de 1965 e uma das mais famosas de sempre de França, La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème.

tinha até. Vivia no sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela percebeu e a beleza dela desde logo entendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora, chora por ela se ela não vem. Só fala nela cada momento, vive com ela no pensamento, ele sem ela não é. Há quem defenda que o mundo no qual habitamos é maravilhoso. Tudo depende dos nossos olhos. Concordando ou não com esta doutrina, escutemos uma das melodias míticas produzidas em 1967. Do álbum com o mesmo nome da próxima canção, Louis Armstrong, que viria a falecer 4 anos depois, interpreta What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. 1968 foi, eventualmente, o ano mais preenchido do século XX. No panorama musical, ficou na memória, entre outros eventos, o regresso de Elvis Presley ao sucesso internacional. O espetáculo, intitulado precisamente Elvis, foi transmitido pela estação televisiva norte-americana NBC, e coincidiu com o aparecimento nos cinemas da longa-metragem Live a Little, Love a Little, um filme no qual se escutava uma faixa que viria a ser incluída no álbum de estúdio Almost in Love, comercializado a partir de 1970. Ouçamos A Little Less Conversation. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation is satisfaction in me. A little more bite and a little less bark. A little less fight and a little more spark. And close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music and dig to the summer breeze. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado à década de 1960. No primeiro de 5 programas centrados em alguns dos maiores êxitos das últimas 5 décadas, numa série especial fim de ano. Daqui a 7 dias, iremos nos centrar na década seguinte, 1970. Terminamos a nossa viagem, como será expectável, em 1969. Como os amigos ouvintes terão reparado, continuamos e continuaremos a escutar canções provenientes de diversos países. Depois de Canadá, Inglaterra, Estados Unidos da América, Dinamarca, Portugal e França, aterraremos o nosso avião imaginário em Itália. Lá,